Meus amados, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem tem Bíblia nas suas mãos, por gentileza, tome posse, porque papai tem pão para nós agora. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo de número 9. Livro do 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, eu vos convido em reverência à palavra de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém. Aqueles que puderem tomar seus assentos, por gentileza, tome os seus assentos. E aqueles que não têm como ficar assentados, que de pé glorifique e adore o nome do Senhor. Eu quero dar um tema para a mensagem que será abordada nesta noite. Caverna nunca será o estacionamento para um profeta ou para um missionário servo de Deus. Diga comigo: caverna nunca será. Diga mais forte: caverna nunca será estacionamento para um profeta ou um missionário servo de Deus. A preocupação deste homem era simplesmente porque ele reverenciava a lei de Deus, os estatutos do Senhor e a ordem de Deus. Elias, considerado um dos maiores profetas de toda a Bíblia Sagrada, profeta de uma índole inexplicável, profeta que trazia no seu ministério santidade, reverência, amor pela obra do Senhor. Era um homem que trazia no seu sentimento a palavra obediência ao santo nome do Senhor, Jeová. Mas quando Deus levantou o ministério deste homem, o Tisbita, por nome de Elias, Deus levantou este homem numa era de crise, de complicações, de dificuldades, de problemas. Tão somente havia um rei dentro de Israel, cujo nome se chamava Acabe. Acabe casou com uma mulher por nome de Jezabel. Estes dois atribularam o reino de Israel. Acabe, envolvido pelas doutrinas de Jezabel. Acabe, envolvido pelos sentimentos e os costumes prevaricadores de Jezabel, resolveu quebrar todos os costumes da lei do Senhor, quebrar a santidade do Senhor, para adorar a deuses estranhos, se curvar diante de Baal, diante de Astarotes e diante de deuses pagãos. O ministério do profeta Elias apareceu exatamente numa era complexa, numa era de crise, numa era de problemas que trazia sobre o reinado e a monarquia do rei Acabe. As características deste homem é bem verdade. Elias era um homem de oração. Elias era um homem de comunhão. Elias era um homem de convicção. Elias era um homem de sinceridade. Elias era um homem de índole completa diante do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, existem três coisas lindas que Elias guardava fazendo parte do reino de Deus. A primeira coisa que Elias reverenciava diante da lei do Senhor, a Bíblia diz, o seu concerto. Elias velava pelo concerto do Senhor. Concerto significa aliança. Concerto significa lei estatutária. Concerto significa ordem para ser cumprida. Concerto significa ordem para ser obedecida. Elias cumpria a risca do concerto do Senhor. A segunda coisa que Elias velava, segundo a lei do Senhor, era o seu altar. O altar do Senhor, o altar sagrado. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre cinco tipos de altar. O primeiro altar é chamado altar original. O altar original foi o altar que foi erigido simplesmente pelo patriarca Abraão. Este altar é chamado altar de pedra. O segundo altar é chamado altar de devoção. É o altar de voto que o mesmo Jacó, quando saiu da sua casa, e a Bíblia diz que ele rumo a Padiarã, chegando a Betel, Jacó erigiu um altar e fez um voto ao Senhor, dizendo, se prosperares o meu caminho e em paz me levar e em paz me trouxeres, eu, Jacó, pagarei o dízimo de tudo que o Senhor me der, chamado altar de devoção. Aonde se faz volta ao Senhor? O segundo altar, o terceiro altar dentro da Bíblia é chamado altar de sacrificar ao Senhor. Este terceiro altar, ele tinha 2,5 metros de altura, por 2,5 metros de largura, por 2,5 metros de comprimento. Neste altar havia duas pontas em cada lado. Em cima deste altar havia uma grelha. Esta mesma grelha era para receber a lenha. Em cima da lenha, o cordeiro pelo holocausto, é chamado terceiro altar. A base deste altar era chamado base de bronze. Este altar, ele tinha 4 degraus, dos quais o sacerdote subia para oferecer o holocausto pela nação de Israel. Este altar ficava no átrio do tabernáculo do Senhor. O quarto altar é chamado altar de adoração. O mesmo altar de adoração não estava no átrio. Depois do átrio, a Bíblia diz que havia o altar, a pia e o santo lugar. No santo lugar do tabernáculo, havia uma mesa, era chamada mesa da proposição. Do lado da mesa, havia um candelabro, um castiçal de 7 pontas. Este castiçal era quem clareava toda a tenda do Senhor. Mas do lado do castiçal, havia o quarto altar, chamado altar de incenso, chamado altar de adoração. Orar o Senhor, oferecer libações ao Senhor, oferecer de melhor para o Senhor. Mas a Bíblia, a mesma palavra, ainda fala sobre o quinto tipo de altar. O quinto altar é chamado altar da prevaricação. Foi o altar que Uzias usou, o altar de imitação, o mesmo altar que estava em Damasco e foi trazido para Jerusalém. Aí quebraram o altar original, arrancaram o primeiro altar. O primeiro altar tinha glória. Primeiro altar tinha fogo, primeiro altar tinha poder, primeiro altar Deus revelava e aparecia para falar com o povo. Mas quando trouxeram um altar de imitação para a casa do Senhor, a ira do Senhor se acendeu. Elias velava pelo altar original. Elias era aquele tipo de crente que quem olhava para ele dizia, Elias, você é um crente que está numa época avançada, porque Jezabel avançou no reino de Israel. Jezabel trouxe novas tecnologias para Israel. Jezabel trouxe novas adorações para Israel. Elias era o único que adorava a Deus no altar de Abraão, no altar de Jacó, no altar de Isaac, no altar de Moisés. Aquele altar velho, aquele altar rústico, aquele altar de pedra. Quem olhava para Elias dizia: Elias, tu é crente do passado, tu és um crente que vive das coisas antigas. Ora, meus amados irmãos, Deus sempre velou pelo seu santo altar. O que adianta trazer um novo altar, trazer uma nova moda, trazer uma nova tecnologia? No novo altar que trouxeram para Jerusalém, a glória sumiu, a glória desapareceu, a glória não descia, a glória não se manifestava. É a mesma coisa de uma boa igreja que vela pelos bons costumes, que vela pela boa sã doutrina. Essas igrejas que velam pelo bom costume, pela sã doutrina, por alguns tecnocletas, é chamada de igrejas do passado, igrejas de altar antigo, igrejas que não têm uma perspectiva do futuro. Mas aguenta aí no que eu vou te dizer: é melhor ser chamada igreja do passado, igreja antiga, tendo a glória de Deus, sentindo o poder de Deus, sentindo a graça de Deus, sentindo a unção de Deus, do que modificar os bons costumes do Senhor. Os bons costumes do Senhor não podem ser alterados. Os bons costumes do Senhor não podem ser mudados. Existem três costumes do Senhor dentro do Antigo Testamento que era imudável, que era imobilizado, ninguém poderia mexer. O primeiro costume era o costume do altar. O segundo costume era ninguém de enxerido podia tocar na Arca da Aliança, a não ser os levitas, que eram chamado pelo Senhor. O terceiro costume de Israel era que os filhos de Israel não comiam comida de outro reino, nem do Egito, nem de Babilônia. Você sabia que os filhos de Israel não sentavam na mesa dos filhos do Egito? Você sabia que lá no futuro, quando Israel foi levado em cativo pela mão de Nabucodonosor, Daniel, Azarias, Ananias e Misael colocaram dentro do seu coração a não se contaminar com o manjar do rei Nabucodonosor? Era um costume bom. A gente que somos acostumado com a boa palavra, com mocotó, pão do céu, a gente não se acostuma com lero-lero, pão embolorado, comida velha, tapiação. Ou vem do céu ou não vem do céu. Nós gostamos de pão do céu. Só quem gosta de pão do céu, levante a mão, dê glória ao nome do Senhor. Este era o terceiro costume dentro de Israel. Mas eu quero nesta noite lhe mostrar exatamente dentro da Bíblia porque é que Deus não quer que o seu homem, que o seu profeta ou o seu missionário não fique dentro da caverna. Segundo a Bíblia Sagrada, o profeta Elias havia desafiado todos os profetas de Baal diante do rei Acabe. E o desafio foi este: o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. E não é que aceitaram? A Bíblia diz que fizeram lá o altar do Senhor desarrumado. Os profetas de Baal clamaram de manhã até o meu dia, se cortaram, se retalharam, e Baal não respondeu. Baal não deu nem um chãozinho para eles. Elias chegou debochando. Homem de Deus que tem graça é assim: debocha da cara de Satanás e de quem estiver pela frente. Elias disse: olha, clama mais a Baal. Quem sabe Baal está viajando? Quem sabe Baal está atendendo algo mais sério? Ou talvez Baal esteja aí dormindo? Mas Baal não respondeu. A Bíblia diz que Elias deu tempo: acabou, chega, agora chegou a minha vez de clamar ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava desconcertado. Não pode desconcertar o altar. Se desconcertar o altar, não tem como Deus manifestar a sua glória. Aí a Bíblia diz que Elias reparou. A palavra reparar significa fiscalizar o altar. A palavra fiscalizar significa estar com microscópio para consertar o altar do Senhor. Arrumou, consertou. Elias disse que falta um rego, fez um rego. Elias disse que falta a lenha, fez a lenha. Elias disse que divide o novilho, coloca em cima, colocou. Dobrou o joelho, orou ao Senhor, fez uma oração rápida e objetiva. Deus respondeu com fogo, lambeu a lenha, lambeu sacrifício, lambeu a água do rego, e todos ficaram a conhecer que o Deus de Israel era o Deus do servo Elias, era o Deus verdadeiro. Segundo a Bíblia Sagrada, Elias mandou matar todos os profetas de Baal. O mesmo Elias recebeu ordem do Senhor, correu diante o rei Acabe e disse: emparelha teu carro, vai até Jezreel, porque eu já estou escutando um barulho de uma grande chuva que já está vindo por aí. Acabe monta na sua carruagem, Elias chama seu servo e diz: vá até a banda do mar, porque virá muita chuva. Sete vezes foi o moço de Elias, até que o mesmo Deus resolveu mandar chuva sobre Israel. Mas Jezabel não estava presente quando Elias mandou matar os profetas de Baal. Chegando no final da tarde, Jezabel se apresentou. Quando Jezabel se apresentou, o rei Acabe disse para Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Quando Acabe contou para Jezabel, Jezabel, irada, revoltada, mandou chamar Elias, pediu para alguém lhe avisar, dizendo: eu prometo que amanhã, ainda esta hora, do jeito que Elias fez com os meus profetas, eu ordenarei que matem também o profeta Elias. Ei, irmão, permita eu lhe dizer, Elias não estava nem aí com essa notícia, mas o que mais apavorou Elias, alguns vêm a conjecturar e dizer que Elias tinha medo de Jezabel. Elias nunca teve medo de Jezabel, Elias nunca se estremeceu diante de Jezabel. Sabe qual foi o problema? Deus conversou com Elias, e quando Deus conversou com Elias, Deus fez a pergunta: por que é que tu estás dormindo? Por que é que tu entrou na caverna? Foi três coisas que Elias teve sentimento. A primeira, o conserto de Deus havia sido rompido, e Elias imaginava que só existia ele de profeta. E Elias pensou: se Jezabel me matar, quem é que vai profetizar? Se Jezabel tirar minha vida, quem é que vai ficar protegendo o conserto do Senhor? A segunda coisa foi o altar. Elias pensou: se Jezabel me matar, quem é que vai consertar o altar? Se Jezabel me matar, quem é que vai ficar do lado do altar? A terceira coisa, Elias foi bem claro ao Senhor e disse: ela mata os profetas e eu estou velando. Se matar os profetas, quem é que vai profetizar? Por isso Elias disse: tenho sido muito zeloso. Zelo significa vigiar, zelo significa estar atento, discernindo a trama de Satanás. Quer dizer, nunca mais pregue que Elias tinha medo de Jezabel. Elias zelava por três razões que habitava dentro de Israel. Aí Elias correu. Correr não significa estar com medo, correr também significa exercitar, correr também significa fugir, se esquivar do mal. O que adianta ser corajoso, morrer e perder os projetos? Aí correu, dormiu debaixo de um zimbro. Aí entrou no sentimento de Elias uma grande tristeza. Elias se sentiu fora de si, Elias sentiu os profetas ameaçados. Elias olhou para Israel e disse: me mata, Senhor, esse povinho não quer nada contigo, não ama teu conserto, não ama teus altares, mata teu profeta. Sabe o que foi que aconteceu? Elias ficou com ódio de Israel, Elias ficou com nojo de Israel, Elias ficou com ira do pecado de Israel, e disse: já que só tem eu de santo aqui, então eu quero morrer, não quero morrer pela mão de Jezabel, me mata, Senhor. Aí Elias dormiu debaixo do zimbro. Quando Elias dormiu debaixo do zimbro, Deus mandou seu anjo e disse: eu não quero meu servo dormindo, não é hora de dormir, guerreiro não pode dormir nessa situação, não é hora de parar, não é hora de desistir, vai, meu servo, eu sei o que é que Elias precisa, dai pão para Elias. Aí deu pão para Elias, chacoalhou Elias e disse: come pão e bebe água. Comeu pão quente, bebeu água. Quando o anjo pensou que o patrocínio de Deus haveria de levantar Elias, Elias comeu, dormiu outra vez. Deus não quer Elias dormindo, Deus precisa de Elias, Deus necessita de Elias. O anjo chacoalhou Elias pela segunda vez: come pão, bebe água, porque longo será a tua caminhada. Aí o Senhor disse: avisa para Elias que ele deve caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horeb. Quando Elias caminhou até o Monte Horeb, o anjo chegou a pensar que Elias não ia mais parar. Mas quando Elias se aproximou do Monte Horeb, lá havia uma caverna, caverna úmida, caverna fria, gostosa de se dormir e descansar. Elias disse: beleza, cama. É aqui que eu vou dormir. É aqui que eu vou entregar minhas credenciais. É aqui que eu vou parar de pregar. É aqui que eu vou parar de profetizar. É aqui que eu vou parar de cantar. O meu ministério vai se encerrar nesta caverna. Se Satanás está pensando que você vai parar por aí, se Satanás está pensando que você vai desistir por aí, se Satanás está pensando que você vai entregar seu ministério, vai passar vergonha. Deus já está mandando um anjo para te dar um chacoalhão. Vai te balançar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aí Elias entrou dentro da caverna. Quando Elias entrou dentro da caverna, perceba-se que agora dentro da caverna, Deus não mandou mais um anjo. Deus veio pessoalmente falar com Elias. Tem hora que anjo não resolve. Não, tem hora que é o próprio Deus que desceu para resolver. Elias estava com dengo dentro da caverna. Deus disse para tirar o dengo de Elias, só eu, pai dele, vou entendê-lo. Aí Deus desceu. Quando Deus desceu, aí Deus desceu fazendo pergunta. A coisa mais difícil dentro da Bíblia é você ver Deus fazendo pergunta para alguém, a não ser Jó. Mas Deus fez pergunta para Elias: o que tu faz aí dentro desta caverna, meu servo Elias? Vamos colocar agora um ponto de interrogação e eu vou lhe mostrar porque era que Deus não queria Elias dentro da caverna. Em primeiro lugar, caverna dentro da Bíblia fala de esconderijo para 5 tipos de animais. Caverna é lugar de urso. Ursos brancos gostam de caverna de gelo. Ursos pardos gostam de cavernas quentes e umedecidas. O segundo animal que gosta de caverna é chamado de lobo. Lobo gosta de caverna. Lobo vive dentro da caverna. O terceiro animal que gosta de caverna é chamado cobra rastejante. Gostam e vive dentro da caverna. O quarto animal se chama rato da grenguena. É o rato grande que gosta da caverna. O quarto animal que gosta de caverna é chamado de inseto. A aranha gosta de morar dentro da caverna, mas não é só aranha que gosta da caverna. O sapo também. O sapo pula. Eles gostam de habitar dentro da caverna. Deus olhou para Elias e disse: você não é urso, você não é lobo, você não é sapo, você não é cobra e não é aranha. Sai da caverna, meu servo Elias. Mas presta atenção. Em segundo lugar, Deus não queria Elias dentro da caverna, porque caverna na Bíblia é chamado de esconderijo de escravos. Quando os escravos fugiam da mão dos seus senhores, os escravos procuravam caverna para habitar dentro de caverna. Os primeiros habitantes de caverna foram os filhos de Edom, que foram os filhos de Esaú, que moraram dentro da caverna. Então Deus estava olhando para Elias como se dissesse: você não é fugitivo, você não é escravo, então você não pode ficar dentro da caverna. Em terceiro lugar, caverna é lugar para imigradores, pessoas que vinham de outras nações, pessoas que vinham de outras regiões, se eles não tivessem tenda, então essas pessoas procuravam caverna. Agora escute o que eu vou lhe dizer: dentro de Israel, para alguém estender uma tenda em uma das áreas da Palestina, era necessário pagar imposto, mas se alguém não tivesse dinheiro para pagar imposto, então esse alguém deveria procurar caverna para habitar. Elias não necessitava de morar dentro da caverna. Em quarto lugar, caverna servia para esconder virgens rebeldes. Segundo os historiadores, diz que quando as moças enganavam seus pais, que as moças fornicavam junto com os moços rebeldes, por elas ser ameaçada de morte, porque o pecado de fornicação levava a moça a ser apedrejada, levava a moça a ser espedaçada, levava o rapaz a ser esmagado. Então ambos corriam para habitar dentro de caverna. Caverna era lugar de rebeldes. Caverna era lugar de pessoas que pecavam e se refugiavam dentro da caverna. Em quinto lugar, caverna era lugar para filhos de Belial. A Bíblia fala sobre 3 filhos de Belial. O primeiro filho de Belial é chamado de filhos de Faraó. Eram os incrédulos, eram os que não acreditavam em Deus. Sabe, dentro do Egito havia 2 filhos de Belial, chamados James e Jambres, que na época de Moisés, eles fizeram obras de orgia para enfeitiçar os olhos de Israel. Moravam dentro de caverna. Feiticeiros, em segundo lugar, morava dentro de caverna. Pastor, quem eram os feiticeiros? Os feiticeiros surgiram dentro da terra do Egito. Os feiticeiros matavam crianças, faziam obras de macumbaria, levavam para dentro da caverna, subiam em cima do altar, queimavam o corpo do menino ou da menina para oferecer a Deus pagão. Caverna jamais seria o lugar para Elias ficar. Em sexto lugar, caverna era procurado por pessoas. Agora presta atenção, porque Deus vai falar e já está falando fortemente com o seu sentimento. Dentro da Bíblia, havia 6, 7 tipos de crentes que procuraram a caverna. Você sabia que não foi só o profeta Elias que procurou a caverna? Mas eu vou lhe dar aqui uma revelação. Todos os homens de Deus que entraram dentro da caverna, para quem já leu a Bíblia sabe muito bem no que eu estou dizendo. Todos os homens de Deus que entraram dentro da caverna, Deus apareceu para eles e disse: não quero vocês morando dentro de caverna. Os primeiros homens que procuraram a caverna, segundo a Bíblia, foram os desiludidos. Apenas pessoas desiludidas procuravam a caverna para morar. Pastor, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de número 30, a Bíblia diz que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló perdeu a sua esposa. Ló não era para descer para Sodoma e Gomorra. Ló não era para habitar em Sodoma e Gomorra. Deus não mandou Ló morar em Sodoma e Gomorra. Mas Ló, quando levantou seus olhos, que avistou Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra parecia a cidade de Deus, ou o jardim de Deus. Parece, mas não é. Tem tudo que parece, mas não é. Sodoma e Gomorra parecia o jardim do Éden, mas não era. Quando Ló chegou em Sodoma e Gomorra, Ló passou a descobrir que os homens de Sodoma e Gomorra não gostavam de mulheres. Ló descobriu que os homens de Sodoma e Gomorra gostavam de homens. Ló descobriu que dentro de Sodoma e Gomorra as mulheres não gostavam de homens. As mulheres gostavam era de mulher. E aí a ordem de Deus foi para Ló: escapa-te por tua vida. Mas Deus deu uma ordem dizendo: ninguém olhe para trás. Quem olhar para trás, o castigo sobrevirá. Ló ficou desiludido, porque a mulher de Ló, na hora que estava saindo de Sodoma e Gomorra, olhou para trás. Existem 3 coisas porque a mulher de Ló olhou para trás. Primeiro, ela olhou para trás porque, por certo, ela tinha alguma coisa que ela gostava dentro de Sodoma e Gomorra. Segundo, ela olhou para trás porque, por certo, ela deveria ter algum amante dentro de Sodoma e Gomorra. Terceiro, ela olhou para trás porque, por certo, ela deixou algum bem material dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Ló se arrependeu. Ló perdeu as esperanças. Ei, irmão, não é fácil. Quando o fogo começou a descer sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás, virou numa estátua de sal. Agora o senhor e a senhora, imagina qual era o olhar do irmão Ló. Olhar para a amada, olhar para a sua querida, a mulher que com ele dormiu, a mulher que a ele beijou, a mulher que a ele aqueceu na hora do frio. Quando Ló olhou para ela, Ló viu ela transformada numa estátua de sal, como se dissesse: meu Deus, que desilusão, se meu tio Abraão tivesse me avisado, eu não teria descido para Sodoma e Gomorra. Se meu tio Abraão tivesse avisado, eu não desceria para uma cidade maldita. Aviso já está acontecendo, não pode perder a situação. Aí quando Ló perdeu a sua mulher, a Bíblia diz que Ló foi habitar nas cavernas de Zoar, caverna da desilusão. A palavra desilusão significa viver sem esperança, viver sem graça. Quantas pessoas estão desiludidas, sem esperança, perderam a razão de viver, perderam a alegria primordial, perderam a esperança maior. Cantavam, não canta mais, pregavam, não prega mais, oravam, não ora mais, simplesmente desiludido porque alguém lhe apedrejou, porque alguém lhe criticou, porque alguém lhe defamou, porque alguém falou mal de você, porque alguém disse que você não teria sucesso. Ora, irmão, pessoas para nos ajudar são poucas. Agora, pessoas para nos mandar para o inferno são muitas. Pessoas para dizer vai que Deus é contigo são poucas. Agora, pessoas para dizer cuidado, vigia, eu acho que tu não vai, são muitas. Mas aquele que tem promessa deve descansar. Você não recebeu promessa da mão do homem, você você recebeu promessa da boca do Senhor. Foi Deus que te fez uma grande promessa. Se Deus te fez uma promessa, não entra na caverna, não procure a caverna. Caverna não será o seu lugar. Em segundo lugar, os desprezados procuravam a caverna. Os desprezados procuravam a caverna. Pastor, quem eram os desprezados? Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Abraão teve que sepultar a sua esposa Sara na caverna de Mequipela. Desprezada Sara pela sua morte, trouxe tristeza para a vida de Abraão. Caverna fala de tristeza, fala de dor, fala de amargura. Deus não quer ver o seu servo frustrado. Deus não quer assistir o seu servo arrasando. Deus não quer ver o seu servo lamentando a dor. Permita eu lhe dizer nesta noite, era por isso que Elias não poderia ficar na caverna. Em terceiro lugar, caverna é lugar para os decepcionados da vida. Pastor, decepcionado procura a caverna, procura sim. Lembra do irmão Gideão? Gideão procurou a caverna de Ofra. A Bíblia diz que os midianitas, eles esmagaram a plantação de Israel, e por causa disso, Gideão procurou a caverna para malhar trigo dentro do lagar. Ah, meu Deus do céu, Gideão estava decepcionado, mas é bem nesta hora que Deus aparece. É nessa hora que, quando você se decepciona com A, se decepciona com B, você imaginou que sua vitória vinha pela direita e o lado direito não lhe abençoou, aí você se decepcionou, você bateu o joelho no pó e disse: olha, meu Deus, eu achei que vinha de lá, eu pensei que vinha de cá e não veio, eu estou decepcionado. É aí a razão. Deus vai te surpreender, porque Deus virá pela contramão. Deus vai usar pessoas que tu não conhece, Deus vai usar pessoas que tu não sabe nem da onde vem. Se tu acredita, levante a mão para o céu, para o céu, para o céu. Deus vai usar caminhos diferenciados para te ajudar, para te reabilitar. Tu está esperando que a tua vitória está vindo do horizonte azul, mas tua vitória vai vir do horizonte escuro. Deus vai te surpreender quando tu imaginar que a casa caiu, quando tu imaginar que tudo perdeu, quando tu imaginar que tudo acabou, quando tu disser: para mim já era, não tem mais jeito, a medicina me desenganou, meus amigos me desprezaram. Eis aí a palavra do Senhor: porventura a mulher pode se esquecer do filho que amamenta? Ou não, mas todavia, se esta viesse a esquecer, creia em mim, assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti, jamais me esquecerei de ti. Nesta noite Deus vai arrancar muita gente que já entrou dentro da caverna, e o Espírito está dizendo: caverna não é teu lugar, tu parou, tu desistiu, tu recuou, sai de dentro da caverna. Nesta noite, sai da caverna, dá glória ao Senhor, sai da caverna, dá aleluia ao Senhor. Oh meu Deus, não perca as suas esperanças. Quando Gideão estava dentro da caverna, o Senhor mandou um anjo para falar com Gideão, e o anjo disse para Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão, todo sem esperança, disse para o anjo: como é que o Senhor é comigo e tudo isso me sobreveio? A plantação de Israel acabou, a economia de Israel desabou, a arte financeira de Israel não tem mais existência. Como é que Deus é comigo e eu estou passando por essa prova? Todo crente um dia já disse isso: pastor Adeildo, como é que Deus é comigo? Está faltando comida na minha mesa. Como é que Deus é comigo e a minha geladeira está vazia? Como é que Deus é comigo e eu vim com o sapato furado para o Congresso de Missões? Tenha vergonha não, Congresso de Missões é loucura, é com sapato furado, com sapato, com sola, sem sola, é descalço. Mas eu te profetizo nesta noite, quando tu chegar na tua casa, a providência já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Somente quem crê, levante as tuas mãos e dá glória. Ah! Oh! Amanda lá, manda. Providência, providência, providência. Deus manda eu repetir esta palavra para você. Vai haver uma grande provisão na sua casa, na sua vida, sobre a sua família. Provisão, provisão. Quem crê, quem crê, quem crê. Provisão, provisão. Oh, pura mandalaia, varão valoroso, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus sabe muito bem do que é que você está precisando, melhor do que eu e você. Deus sabe muito bem a sua necessidade, a sua dor, a sua agonia, suas lágrimas e o seu choro. Varão valoroso, sai da caverna. Quando Gideão saiu da caverna, saiu para vencer. Levante a mão direita para o céu, para o céu, para o céu. Diga bem alto: Gideão saiu para vencer. Põe a mão na cabeça do seu irmão, se tu crê, se tu crê. Diz para ele: Deus vai te tirar da caverna para tu vencer. Oh, uramanaxera maia, timanaxera macandaraia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas diante de Deus. Manda lá. Oh, meu Deus. Meu Deus, eis aí a razão. Sai da caverna, meu filho Gideão. Agora preste bem atenção. Escute o que Deus vai lhe falar. Pastor, mas somente Ló e Gideão entraram na caverna? Não, o terceiro tipo de crente também procura caverna. É os desfavorecidos. Sim, os desfavorecidos também procura caverna. Mas quem foi o desfavorecido que procurou caverna? Lembra de Sansão? Sansão foi aquele homem que matou mil. Olha aqui para mim, vencedor. Sansão foi aquele homem que matou mil. Sansão foi aquele homem que com suas mãos abriu o leão em dois. Sansão foi aquele homem que pegou 300 raposas, tocou fogo em suas caudas, espalhou na seara dos filisteus. Quem olhava para Sansão dizia: esse é o tipo de crente que nunca vai entrar dentro da caverna. Mas depois que Sansão matou mil, a Bíblia diz que a primeira coisa que Sansão procurou foi a caverna de Leí. A palavra Leí significa caverna da agonia, caverna da aflição. Todo guerreiro um dia amolece, todo guerreiro um dia é ferido, todo guerreiro um dia se dobra. Sansão matou mil. Sansão poderia muito bem entrar na caverna, fender a rocha no meio e dizer: vem a água. Mas quando Sansão entrou na caverna, a Bíblia diz que sem força e com muita sede, Sansão clamou dizendo: Deus, dai-me água, senão eu vou morrer. Como se Deus dissesse: eu te dou força para matar mil, mas também te dou fraqueza para tu entender que água só sai da rocha se eu quiser. Tem dia que a gente é um super crente, prega bem, canta bem, ora 6 horas por dia, a gente prega 10 horas, mas tem ano que a gente é fraco, cambaleante, perde a vontade de orar, perde a vontade de pregar, perde a vontade de jejuar, perde a vontade de viajar. Quantas vezes eu olhei para minha esposa, quantas vezes eu olhei para meu filho, para minha filha, e eles me abraçam e diz: papai, o senhor vai viajar de novo, papai, o senhor vive mais fora do que dentro de casa. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, há 3 semanas que eu estou pregando ferido, com dor no meu coração. A minha filha ficou 12 dias no UTI e eu disse: eu não vou, vou cancelar toda a minha agenda, vou passar 2 meses sem pregar. Quando eu vi minha filha morta nos meus braços, há 3 semanas atrás, levei para o hospital desmaiando, a glicemia do seu sangue foi a mais de 540, ficou no estágio de coma. Enquanto eu pregava, minha mente estava nela, enquanto eu falava, meu coração não estava com ela, e eu chorava. Alguns momentos rendia, outros momentos eu me desesperava. Aí eu voltei para casa e disse: Ruth, pode confirmar, eu serei um pai melhor, vou viajar só 2 dias por semana. Ela pegou nas minhas mãos chorando e disse: Preto, você não pode parar, faça por Jesus, e Jesus vai fazer pela nossa filha, faça por Jesus, e Jesus vai fazer por nós. Não posso parar, não posso desistir. Às vezes estamos feridos, às vezes estamos amargurados, quem nos olha diz está tudo bem, mas nosso coração está quebrado, dilacerado, mas a misericórdia nos traz, a misericórdia nos envolve, a misericórdia nos chama, a misericórdia cuida de nós. A mesma coisa é você. Você veio a este congresso de missões arrastando, cabisbaixo, semblante caído, amargurando, dizendo: acabou o que era doce, para mim já era, pastor, não tem mais jeito, não tem mais solução. Se tem alguém ferido aqui, é só eu, quebrado, eu não vou admitir você ferido. Se eu estou de pé, quebrado e ferido, então Deus vai te dar força também. Você vai sair da caverna, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai! Alama! Oh! Sura mandeia ma! Deixa eu pregar mais. Eu já estou ficando embriagado, irmão. Mas eu tenho que pregar. Jesus vai pipocar esta casa com uma apoteosa sobrenatural nesta noite. Só quem crê na glória, Jesus. Só quem crê na glória, Jesus. Aleluia, aleluia, sai da caverna, Sansão. Deus deu uma ordem. Quando Deus deu água para Sansão, Deus estava dizendo: saia da caverna, meu filho. Lugar de caverna não é lugar para o meu obreiro, não é lugar para o meu profeta, não é lugar para o meu missionário. Mas o terceiro tipo de crente, o quarto tipo de crente que procura a caverna, é os crentes desfavorecidos. Pastor, quem é os crentes desfavorecidos? Você sabia que a palavra desfavorecer significa pessoas que não recebem auxílio, pessoas menos ajudadas, pessoas que não são olhadas, pessoas que não são abraçadas? Desfavorecer. Então aguenta, porque Deus vai falar. Existem pessoas que só sabem abraçar quem tem. Existem pessoas que só sabem abraçar quem pode. Existem pessoas que só sabem abraçar quem é o poder, quem está nas alturas, quem está nas nuvens, mas não abraça o pobre, não abraça o pequeno, não abraça o necessitado, só abraça o patamar, só abraça o leria. Escuta, irmão, não desfavoreça. Deus é Deus dos pequenos, Deus é Deus das coisas mínimas, Deus é Deus dos desprezados. Será que você não lembra do tempo de Saul? Saul, o homem mais rebelde da terra de Israel, desobedeceu. A Bíblia diz que o exército de Saul foi guerrear contra o exército dos filisteus. Jonatas venceu os filisteus. Saul, desviado sem graça, bateu no peito e começou a tocar a trombeta, dizendo: derrotamos os filisteus. Aí os filisteus ficaram sabendo. Os filisteus tinham mais de 30 mil guerreiros, entraram dentro de Israel, saquearam Israel. Aí a Bíblia diz que aqueles que não tinham ajuda de Saul correram para as cavernas de Miquimar, de Bet-Avê, e ficaram dentro da caverna desfavorecido. Tinha um rei, mas não tinha ajuda do rei. Tinha um rei, mas não tinha auxílio do rei. Tinha um rei, mas não tinha mão de um rei. É a mesma coisa de um líder que olha para a obra missionária, vê missionário passando fome, missionário com vontade de comer um doce, missionário dizendo: ai meu Deus, quem me dera chegar uma rapadura do Juazeiro. Missionário dizendo: ai meu Deus, quem me dera se chegasse uma Bíblia na minha mão de capa dura. E alguns estão de braços cruzando, não olha para a obra de missões, estão deixando os missionários desfavorecidos. Mas eu dou graças a Deus, porque aqui em Paba ainda tem homens que velam, que querem olhar para os missionários e dizer: vocês não estão desfavorecidos, e Paba está de olho em você, e Paba está fiscalizando você, e Paba está ligado em você, e Paba está prestando atenção dentro de você. Ei, se alguém desprezou a chamada de Deus na tua vida, aguarda, não reclame, não murmure, não brigue com ninguém. Deus vai te dar a segunda oportunidade, igualmente Deus para Elias, e virá de maneira dobrada. Um dia alguém vai dizer: quem te viu, quem te vê, não é fulano? Como é que você conseguiu? Como é que você chegou aí? Aguarda, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está vindo para guerrear. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão. Olha para ele agora, olha para ele. Diz assim para ele: chegará um dia que alguém vai dizer: quem te viu, quem te vê? Fala mais alto: quem te viu, quem te vê? Deus vai virar cativeiro nesta noite. Vai mudar, vai mudar. Quem te viu, quem te vê, Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar as tuas situações. Levante as tuas mãos para os céus, adora. Sai da caverna, sai da caverna, filho de Israel, sai da caverna, filho de Israel. Ei, irmão, olha aqui para mim, por favor. O quinto tipo de crente que procura a caverna é os crentes desmeritando. Pastor Adeildo, quem é os crentes desmeritando? Será que você não lembra de Davi? Davi, por muitas vezes, teve que se fazer de doido para não morrer, pastor Cizindo, assassinando pelas garras de Saul. Davi ficou diante dos muros, babou, passou saliva no cabelo para não morrer. A Bíblia diz que Davi era ungido, mas a unção de Davi não era reconhecida. Davi foi chamando, mas Davi não foi visto. Davi cantava, mas Saul lhe odiava. Davi era melódico, sabia fazer melodias, mas Saul não lhe amava. Tem muita gente que é igual Davi, é ungido, mas tem gente que tem dor de cotovelo, tem medo de dar oportunidade para o Davizinho dentro da igreja, porque sabe, se Davi pegar o microfone, a casa cai, o céu desce, o fogo vem. Davi, ainda tem Davi dentro da congregação de Israel. Davi será honrando. Davi cantava, Davi louvava. Ei, irmão, Saul ficou irado com Davi, porque quando Davi matou Golias, Davi foi para a batalha. Aí as moças de Israel um dia cantaram: Saul matou 1000 e Davi seus 10 milhares. Saul matou 1000 e Davi seus 10 milhares. Saul acordou no leito da cama, irado, e disse: que música que é essa? Se alguém tiver de fazer uma música para elogiar alguém, é só para elogiar eu, é só para enaltecer eu. Eu não quero nada com esse Davizinho. Aí, irmão, quando Deus unge, está ungido, irmão. E quando Deus dá o dom, está dado. Pode fazer o que quiser. Saul até armou uma armadilha para Davi. Saul disse para um dos seus servos: avisa para Davi, se ele quer casar com minha filha, avisa para Davi. Aí a Bíblia diz que Saul deu uma ordem: se ele me trouxer aqui alguns crepúsculos de homens, eu lhe darei a minha filha. Davi matou 200 filisteus, trouxe 200. E a Bíblia diz que Saul sabia que Deus era com Davi, só que Saul não queria engolir, Saul não queria aceitar. Saul fez de tudo para atrasar o ministério de Davi, Saul fez de tudo para Davi não aparecer. Davi dedilhava a harpa, que demônio desapareceu. parecia para o quinto dos infernos. Mas Saul não gostava. Saul era aquele tipo de pessoa que dizia assim: se você quiser ser cantor, vai ter que cantar só aqui. Não pode viajar, não pode sair. É, irmão, quem tem talento tem que bater perna, tem que voar, tem que nadar, tem que correr, tem que esticar. Ei, Davi, Davi, Saul, Deus vai quebrar estas cordas malignas que estão na tua mão. Deus está me dizendo nesta noite, meu Senhor, Deus está me dizendo nesta noite que o ministério de Davi vai aparecer aqui nesta reunião. Vai aparecer. Quem está tentando te prender, se prender mais um pouquinho, Deus vai matá-lo, vai tirar. Solta Davi, deixa Davi aparecer, deixa Davi aparecer. Cadê os Davi? Levante a mão da glória a Deus. Davi, amanda. Oh, oh, oh. Ah, meu Davi, mas meus amados irmãos, este mesmo Davi também procurou a caverna. A Bíblia diz que Davi procurou a caverna de Adulão. Davi tinha 400 soldados que lhe servia. Aí a Bíblia diz que Davi entrou dentro da caverna de Adulão, porque Saul queria matar Davi. Davi entrou dentro da caverna. Quando Davi entrou na caverna de Adulão para se refugiar, é por isso que Deus nunca quer seu servo na caverna. Davi entrou na caverna para se refugiar. E Deus é quem é o nosso refúgio, e não a caverna é nosso refúgio. Quando Davi entrou dentro da caverna, pensando que ia descansar, a Bíblia diz que lá havia 400 homens endividados, amargurados e angustiados de espírito. Davi assustou e disse: epa, entrei na caverna errada. Quando Davi foi saindo, eles disseram: não, você entrou aqui e nós queremos ouvir uma palavra boa da sua boca. Mas como pregar bem se você está pior do que quem está dentro da caverna? Aí Davi ficou no mato sem cachorro, olhando para um lado e para o outro, olhou a Deus: Deus, esses aí estão ruins, mas eu estou pior. Saul está me perseguindo. Eu tenho que levar meu pai e minha mãe para fora da cidade. Eu tenho que levar Abinadab, Eliabe e Samar fora da cidade. Saul está com raiva de mim. Os homens fecharam a caverna e disse: se quiser ficar conosco na caverna, tem que pregar, tem que falar alguma coisa. A gente não vai ficar na caverna só olhando para ti. Deus disse: Davi, meu servo, eu não quero você na caverna, não quero esses homens na caverna. Endividado, amargurado. Toda pessoa, quando tem uma dívida alta, a primeira coisa é procurar uma caverna para se esconder. Não vem mais na igreja, esfria, porque a dívida está lhe matando. O nome velho já foi parar lá no SPC, o Serasa já está mandando carta preta, vermelha, amarela. Ele fica com vergonha e diz: não vou mais na igreja não, se eu estou servindo a Deus e minha dívida não é paga, vou para a caverna. Aí fica na caverna em casa. A Bíblia diz que os endividados estavam na caverna, depois os pobres de espírito. Toda pessoa muito perseguida, se não tiver visão de Deus, ele empobrece, porque todo perseguido é perseguido porque ora muito, todo perseguido é perseguido porque prega bem, todo perseguido é perseguido porque canta bem, todo perseguido é perseguido porque jejuma. Você nunca vai ver um crente que não ora, que não jejuma, que não prega, ninguém persegue ele. Ele vira aquele crente light, dentro da igreja, não passa luta, fica com a cara de tapioca, de quem perdeu a batalha, ninguém persegue. Mas todo crente canela de fogo que busca o Senhor, que quer fazer tudo para Deus, é perseguido, é apedrejado, é sofrido. Mas não tem problema nenhum. Quanto mais te perseguir, mais tu vai servir ao Senhor. Quanto mais te perseguir, mais tu vai servir ao Senhor. Quem crê nesta palavra da glória a Deus. Ei, Davi, sai da caverna, pastor Adeildo. Mas somente Davi entrou dentro da caverna? Não. Elias, o profeta Elias, entrou dentro da caverna. Entrou dentro da caverna. Quando Elias entrou dentro da caverna, Deus disse: não, eu não vou admitir meu servo Elias dentro da caverna. Agora eu vou lhe explicar por que é que Deus não quer Elias dentro da caverna. Eu disse que, em primeiro lugar, caverna é lugar de bicho. Dia demais, Deus olhou para Elias. A palavra urso fala de soberba. Diga: soberba. Diga mais alto, soberba. A palavra urso fala de grandeza, diga grandeza. A palavra urso fala de orgulho, diga orgulho. Quando Elias entrou na caverna, Deus disse: soberba, orgulho não pode fazer parte ali. Todo crente que entra dentro da caverna, só ele é certo, só ele sabe, só ele tem, só ele pode, só ele é. A primeira coisa, ele já fica orgulhoso. Não vou naquela igreja não, pastor, só dá oportunidade para A, para B, para C, não dá para mim, e tá, pastor, tá de marcação comigo, eu não vou mais não, eu só vou se ele me der a oportunidade. Um negócio aqui, ele é apaixonado por esse negócio aqui, chamado microfone. No dia que o microfone não entra na mão dele, ele fica desviadinho. Eu não vou mais não, não vou cantar. Aí se isola, fica na caverna e vira soberbo, orgulhoso, fica metido a besta, põe tua boca no pó, te humilha. Talvez ainda haja esperança, põe tua boca no pó. Pastor, mas o senhor disse que na caverna também tem lobo. Sim, caverna é lugar de lobo. Lobo fala de traição, lobo fala de engano, lobo fala de pavor, lobo fala de ladruísmo, lobo rouba galinha no quintal dos outros. Todo crente que entra na caverna, ele desvia-se automaticamente. Deus prevendo Elias se desviar, Deus disse: eu tenho que descer, porque meu anjo não vai mover ele. Se ele ficar na caverna, vai virar lobo. Qual a diferença? Se Elias virasse lobo, Elias ia se revoltar. Em vez de Elias ia pregar, Elias ia virar um servo de Bilade, kamikaze. Elias ia virar um homem bom e queria matar todo mundo. Deus olhou e disse: tu vai virar lobo, não quero Elias na caverna. Elias ia trair, ia virar um traidor. Deus disse: como traidor não me serve, então Elias não serve para ficar na caverna. Fala-lhe ladruísmo. Deus olhou e disse: Elias na caverna vai aprender a roubar. Não vai mais dizimar, não vai mais ofertar, vai roubar meu dízimo. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, tu não vai virar lobo. Todo crente lobo dentro da igreja, pastor, dentro da igreja não tem lobo. Que esse olho diga para esse. Sim, toda igreja tem um lobozinho, principalmente os namoradores. Sim, tem aqueles que vêm só para namorar, tem aqueles que vêm só para espiar. É sim, querer roubar no quintal dos outros. Sim, vem os espiadores, vem lá da igreja, coco do céu, querer entrar na assembleia para roubar. Vamos lá, daqueles assembleando. Hoje mesmo eu saindo da casa do irmão que me hospedou, apareceu duas testemunhas de Jabá pregando pro irmão que está me hospedando e disse: quem são aqueles ali que a gente quer pregar para eles? Quem são aqueles ali? O irmão já não está na caverna, disse: o sangue de Jesus lhe repreenda, vá pregar para incrédulos. Esses são crentes salvos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Lobo, sai da caverna. Elias não serve para virar lobo. Ei, dá um tapinha no ombro do teu irmão, diz assim para ele: se tu ficar na caverna, tu vai virar lobo. Se tu ficar na caverna, tu vai virar lobo. Mas eu disse em terceiro lugar: dentro da caverna, depois do urso, depois do lobo, vem a cobra. Pastor, o senhor disse que cobra mora na caverna. Sim, principalmente as cobras grandes. Sim, aquelas cobras caninanas, aquelas cobras gigantes chamadas sucuri, jiboia, gosta de locas frias, cavernas para habitar, principalmente nas regiões marítimas. Cavernas para cobra. Cobra fala de sedução. Cobra é o bicho que cascavela. Quando você vê um crentinho todo enfeitadinho, todo emperequetadazinha, tá na caverna faz tempo, virou cobra, bichinha, tá cascavelando na casa do Senhor. Mas escuta aí, Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Nós vamos pisar na cobra nesta noite. Ai, cobra velha! Será que tem cobra por aí, irmão? Será que tem cobra por aí? Ei, irmão, eu volto a repetir de novo: congresso de missões não é congresso de demonstramento físico, não. Congresso de missões não é para mostrar pernas, congresso de missões não é para mostrar os seios, porque aqui não é nem um prostíbulo, nem um centro de depravação. Congresso de missões é para adorar, servir, contribuir. Só quem crê nesta palavra, levante a mão e dá glória ao nome de Jesus. Missões, ah, meu Deus. Ai, ai, ai, meu Deus. Congresso de missões não é para mexer com a vaidade no seu corpo. Embora que no meio de uma multidão é normal aparecer algumas cobrinhas. Tem cobra que é sucuri. A gente vê a depravação de longe. Agora tem cobra que é jararacuçu. É aquela pequenininha que pica o casco do boi e mata. Mas pelo raio introspectivo da visão de Deus, todo crente aqui tem corilho. Se tiver jararacuçu, nós vamos esmagar a cabeça dela. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Sai, espírito de serpente. Sai, espírito de serpente. Aí Deus olhou para Elias e disse: meu servo, você também não serve para ficar vaidoso. Saia da caverna. O quarto bicho que mora na caverna, eu disse que é o sapo. Todo crente, quando entra na caverna, vira sapo. Pastor, que palavra que é essa? O senhor está trazendo fictismo? Não, porque quando o crente está na caverna, vira sapo. A primeira coisa, a igreja onde ele aceitou Jesus, já não serve mais. O pastor que ganhou ele para Jesus, já não é pastor. Para ele, ele já é um pastela. É assim. A igreja onde ele deu glória, para ele não serve mais. Está morta. Aí ele fica igual sapo, pulando de lagoa em lagoa. Fica pulando de loca em loca. Fica pulando de igreja em igreja. De casa em casa. Sapo que pula muito, um dia vai ser pisado ou engolido pela sucuri. Para de pular. Fica na congregação, aonde tu foi chamado. Chama! Do sapo, vai! Oh, meu Deus! Será que tem algum sapinho aí do teu lado? Pulando de galho em galho. Um dia ele está na igreja, Jesus foi ali. Um dia ele está na igreja, Jesus voltou. Um dia ele está na igreja, saliva do céu. Outro dia ele está na igreja, vara de Moisés. Outro dia ele está na igreja, pesca de Jesus. Outro dia ele está na igreja, fogo consumidor. Pelo amor de Deus, para de lugar. Fica na tua lagoa, fica na convocação. Que Deus vai chamar, pastor, mas eu quero ser ungido. Eu quero ser consagrado às pressas. Meus anos passaram e o pastor não tem visão ainda, não me consagrou. Quem não tem visão é você. É por isso que tu tá pulando de galho em galho. Passarinho que voa muito, um dia leva uma petecada. Macaco que pula muito, um dia leva uma balada. Fica no teu lugar. Se é aqui a tua vitória, que Deus dará. Se é aqui tua vitória, que Deus dará. Se é aqui tua vitória, que Deus dará. Só quem crê, só quem crê. Levante as mãos, levante as mãos. Pega na mão do teu irmão aí. Agora, oh meu Deus, agora. Jesus, me segurando. Alá, manda lá, ia. Ainda chamando, pega na mão dele, pega a mão dela, pega na, levante as mãos, levante, levante, diga comigo: eu não sou urso para ficar na caverna. Diga: eu não sou lobo para ficar na caverna. Diga: eu não sou cobra para ficar na caverna. Diga: eu não sou sapo para ficar na caverna. Diga: eu sou profeta, eu sou missionário. Então assim diz o Senhor. Diga, diga: então assim diz o Senhor. Se tu és profeta, se tu és missionário, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. Oh, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, fecha os seus olhos e adore ao Senhor. Tire 2 minutos para adorar o nome dele. Hoje é a noite de sair da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. Tu não é sapo, tu não é cobra, tu não é rato, sai da caverna. Tu não é urso, tu não é lobo, sai da caverna, tu és ovelha, sai da caverna, sai da caverna. Uma grande e poderosa glória está descendo direto do trono da graça. A partir deste momento, faltam 3 minutos para as 22 horas. daqui até as 10, esse chão vai subir e o teto vai descer. Oh, mandala, manda candara, ora manda canda xandara, ora manda canda xandara. Tem glória a Deus aí, irmão? Tem glória a Deus aí, irmão? Então adore, adore, adore, adore aí na galeria. Quer pular, pula, quer dançar, dança, pula, chora. Ei, bombeiro, não apaga o fogo, não. Deixa o irmão pular, deixa o irmão nadar, deixa mergulhar. Receba a glória do Senhor, receba a glória do Senhor, receba o poder do Senhor, receba a graça do Senhor. Recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam. Unda la manda yashe, unda kanda la mancha, anda la banda, rupa mama. Tudo, banda. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam. Deixa Deus usar, deixa Deus usar. Tamanda mindo, mexer que por amande yashu, capai de lá e soma merque tomando. Você que me assiste pelo telão, receba a mesma glória que está aqui no santuário, aí na rua, na avenida, aonde tiver um crente servo de Deus, que porventura tentou entrar dentro da caverna. Hoje Deus não vai deixar. Se você entrou, vai sair. Se você quis entrar, não vai entrar mais. A glória de Deus vai tomar você. A glória de Deus vai tomar você. Levante as mãos, levante as mãos. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Não vai dar pra segurar. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Eu quero fogo ali, fogo ali, fogo ali, fogo ali, fogo ali, fogo ali, fogo ali, fogo ali. Onda lama da Xandaraia, ora manda canda Xandaraia, onda canda Xete comanda la baraia. Tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo, tá descendo fogo. Recebam, receba aí na galeria, tá descendo fogo lá atrás. Olha só que coisa linda, é crente nadando, é crente mergulhando, é crente profetizando, é crente chorando. Jesus está batizando, batiza, batiza, batiza, batiza, batiza, deixa Deus fazer. Esta igreja se preparou para esse segundo congresso de missões. Montaram toda a estrutura para segurar os crentes pentecostais. Temos segurança em todos os lados aqui. Não me trate como louco, mas como servo de Deus. Será impossível um homem natural conseguir reter o que Deus vai mandar daqui a alguns minutos dentro desta igreja. Impossível. Muitas vidas sairão daqui curadas. Centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Escute o que eu vou lhe dizer. Porque era que Deus não quis que Elias ficasse na caverna. Eu disse um animal que eu não falei ainda. Ratos moram na caverna. O que é que um rato faz? Rouba aquilo que não é dele. Todo crente, quando para na fé, a primeira coisa que ele faz, deputado Isaías, é segurar a mão e parar de dizimar. O dízimo não é meu nem é seu. Roubando o que é de Deus. Se você está na caverna, ou aqui, se você não está dizimando, Você é errado. Escuta, se você não está dizimando, você é rato. Está na caverna e virou rato. Mas tem outro bicho que eu não falei. Morcegos também gostam de caverna. Existem 602 espécies de morcegos. Uma só suga sangue com a língua. Todo crente na caverna não quer vir na igreja. Fica mandando só bilhete de oração. Isso, se tiver muito enfermo, a gente sabe. Mas tem uns que não está enfermo e manda só bilhete. Ora por mim, para Jesus me dar força para ir. Ora por mim, para Jesus me dar uma bênção. Ficou na caverna, virou morcego. Só quer chupar, ó. Quer chupar meu sangue, é? Virou morcego, quer chupar minha oração, é? Essa doeu, doeu, doeu. Mas fazer o quê? Paciência. Está dentro da caverna. Agora eu vou lhe mostrar 4 sintomas que mora na caverna, e foi por isso que Elias foi proibido entrar na caverna. Entrou, mas Deus não quis. Primeiro, caverna é úmida. Diga, caverna é úmida. Existem 3 tipos de umidade. A primeira umidade é chamada umidade natural. A umidade natural provoca gripe. Diga, gripe. Quando alguém está gripado e espirra no ambiente, todos ficam gripados. Gripe fala de febre. Quem tem febre não pode ficar na rua, se recolhe. Todo crente que entra na caverna se recolhe, fica com febre. Se alguém visitar ele sem vigiar, a gripe do que fica pega nele e ele fica na caverna também. Gripe. A segunda umidade química na caverna, por causa do ar carbônico que fica químico. Cheira mal. A umidade química traz flacidez à pele humana. Sabe o que é flacidez? A pele vai ficar mole, vai ficar doentia. Sabe o que é que acontece? O que significa pele flácida? Significa que tudo que te pica não dói. Significa que todo beliscão que te dá não dói. Todo crente dentro da caverna, o profeta vai na casa dele e repreende ele. Ele não acredita, não é da carne, não dói mais, está flácido. A terceira umidade mexe com poros do corpo. Abre e ofende o sangue. A igreja verdadeira tem o sangue do cordeiro. Não é de bode, nem de urso, nem de boi. Todo crente que entra na caverna pode clamar o sangue de Jesus o tanto que quiser. Ele não vem. Respeite o poder do sangue. Sangue de Jesus é para os salvos. Comprado. Palavra comprado significa que eu devo obediência a quem me comprou. E não a seu ninguém. Se tu está dentro da caverna, tu és um rebelde, o sangue não está mais em você. Sai da caverna, porque o sangue do cordeiro vai correr nas suas veias nesta noite. Segundo sintoma da caverna, frieza. Os filhos de Edom que moraram na caverna foram chamados monstro da caverna. Sabe por quê? Hoje na escola secular existe na história o que se diz assim, homem da caverna. Porque os homens que moraram na caverna não queriam pagar imposto. Não queriam morar na cidade, nem nas tendas. Eles cortavam o seu rosto, cortavam as suas faces, até que a barba crescia. E quando a barba crescia, as mães olhavam para os seus filhos e diziam, aqueles homens coabitaram com animais, é por isso que viraram monstro da caverna. Não! Eles mesmos se retalharam. Quem mora dentro de caverna tem que viver como bicho, andar como bicho, comer como bicho, deitar como bicho, se vestir de bicho. Se tu está dentro da caverna, Deus está dizendo, tu vai virar bicho, meu servo. Tu vai virar bicho. Tu é profeta e missionário, eu não te quero bicho. Tu parou de pregar. Tu parou de orar porque a Jezabel te ameaçou? Porque o fulaninho lá disse que ia acabar com o teu ministério? Frieza. Segundo sintoma da frieza. A frieza congela. Quando o crente entra dentro da caverna, ele esfria. Acabou o culto pentecostal para ele. Acabou o pregador pentecostal para ele. Pregador se mata, fica roxo, azul. Como ele está congelado, ele diz, nossa, que pregador frio. Que pregador cru. Cru é você. Frio é você. E hoje Jesus vai derreter o gelo da tua vida. Vá. Hoje será a noite de Deus arrancar muita gente de dentro da caverna para fazer missão. Quem crê, levante a mão e dá glória ao nome do Senhor. Sai da caverna! Deus levantará Elias. Deus desceu e disse: Elias! É rara as vezes que Deus faz pergunta para o homem, porque o homem jamais sabe lhe responder. Por que é que tu estás dentro da caverna? Elias foi ousado e disse: por que eu guardo o teu conselho? Eles quebraram o teu altar, mata teus profetas, e tu sabe que eu sou aquele crente mesmo. Se eu não concordar, então não profetizo mais não. Deus olhou para Elias e disse: não, meu servo, eu já lhe dei a primeira chance, pão e água, pão e água. Aí Elias dormiu. Deus já lhe deu duas oportunidades. Você não aceitou. Deus vai lhe dar a terceira. Levante a mão. Diga comigo: a terceira não será muito boa. Quando Deus precisa de um homem, de um servo dele, não adianta se esconder. Deus vai atrás. Nem que Deus tenha que usar justiça. A primeira justiça que Deus usa para um servo que se esconde. A Bíblia diz que deu um forte vento. Deus estava no vento. Mas Deus não estava no vento. Sabe o que é vento? Vento significa que sopra nos quatro cantos da casa. Se eu tenho uma chamada e tentar me esconder, Deus vai mandar um vento tão forte na minha vida, igual mandou na vida de Jó, que vai levar tudo o que eu tenho para eu ficar esperto e saber que eu não posso ficar na caverna. Segundo, Elias viu o vento, deitou de novo. Deus disse: eu vou mandar um terremoto. Você sabe o que é terremoto, meu filho? Terremoto é 10 vezes pior do que o vento. Porque terremoto, quando estremece, você procura se segurar. Na árvore, ela balança. Na parede, ela quebra. No chão, ela afunda. Deus está dizendo: se tu não sair desta caverna, vou mandar um tremor na tua vida tão grande que tu vai tentar se segurar em pai, em mãe, irmão e amigo. E não vai ter. A única chance é sair da caverna.